O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Os discípulos aproximaram-se dele para dizer-lhe: por que lhes fala em parábolas? Respondeu Jesus: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem lhe será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem será tirado até mesmo o que tem. Eis porque falo em parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não ouçam, nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta quinta-feira, fica uma pergunta no ar, porque Jesus fala em parábolas. Jesus fala em parábolas porque exigia da parte dos ouvintes uma capacidade de entrar em comunhão com Jesus. Era necessário entrar na mente de Jesus para compreender o significado da mensagem. Se isso não acontecesse, a parábola seria apenas palavras. As parábolas tinham por objetivo deixar escondidas atrás da história mensagens que só poderiam ser captadas por aqueles que estavam dispostos a entender. É aquilo que nós, depois de contarmos uma história, dizemos: esta é a moral da história. Jesus falava em parábola para estimular os seus interlocutores a pensar, a refletir. Senhor, faça-me compreender os mistérios da tua palavra. Faça-me compreender os mistérios escondidos, inclusive na Eucaristia. Hoje é quinta-feira. A igreja nos ensina a voltar nosso pensamento sobre a Eucaristia, que é um mistério escondido no pão e no vinho. Manda teu Espírito, Senhor. Glória, glória, glória a Jesus, glória, glória, glória, Senhor Deus, pela tua presença real na Eucaristia. Glória. E você que está comigo nesta tarde de quinta-feira, qual a intenção, qual o pedido que você quer fazer a Ele, na sua infinita misericórdia? De Deus, ao nome sobre todo nome. É a Jesus o Cordeiro, a Jesus, o Senhor, ao Cordeiro de Deus, que nesse momento está agindo em você. Acredite nisso. Não por acaso, agora, você está com o rádio ligado. Coloque no Senhor sua esperança. Coloque no Senhor a sua confiança. Confia nele. Glórias a Jesus, escondido nos altares, escondido nos sacrários. De misericórdia, de bondade, abençoai.